Lás. Drônio de Éfeso, certes, tudo isso fez a Vestal Cuca. Antífalo de Éfeso, e não me retirei de lá, furioso. Drônio de Éfeso, isso mesmo. Comprovam nos meus ossos, que as marcas ainda têm de vossa fúria Adriana, será prudente concordar com ele. Pinch, não há mal. O velhaco tem consciência do estado do patrão, e, concordando com ele, contribui para acalmá-lo. Antífalo de Éfeso, o ourives subornastes e fui preso. Adriana, ó, Deus do céu! Para livrar-te logo, mandei por Drônio quanto me pediste, quando, a correr, buscar foi ele a bolsa. Drônio de Éfeso, por mim. Dinheiro? Só se foi em sonho. Certamente pensastes em fazê-lo, mas nenhum real, um real sequer me destes. Antífalo de Éfeso, não foste procurar, lá, porque a bolsa de ducados te desse? Adriana, foi à casa, e logo lhe entreguei. Luciana, sou testemunha de que é verdade o que ela está dizendo. Drônio de Éfeso, Deus e o Cordeiro sejam testemunhas de que eu tive a incumbência, tão somente, de ir comprar uma corda. Pinch, estão possessos ambos, minha senhora, o amo e o criado. Na palidez do rosto reconheço, na maneira de olhar. Será preciso amarrá-los e os pôr em quarto escuro. Antífalo de Éfeso, fala. Por que hoje me trancaste a porta? Por que não me trouxeste o saco de ouro? Adriana, eu não te deixei fora, caro esposo. Drônio de Éfeso, e a mim, caro patrão, não deram nada. Mas concordo em que vos ficastes fora. Adriana, emlentes, vilão dissimulado, tanto num caso como no outro. Antífalo de Éfeso, prostituta dissimulada, és falsa em todos eles. Estás mancomunada com este bando de desclassificados, para objeto me fazeres de opróbrio. Mas com as minhas vou arrancar-te os olhos mentirosos, que com minha vergonha se divertem. Adriana, ó, amarrai-o. Não deixeis que o faça. Pinch, venha mais gente. O diabo é muito forte. Luciana, que olhar! Como está pálido, coitado! Entram três ou quatro homens e amarram Antífalo de Éfeso. Antífalo de Éfeso, ires assassinar-me? Carcereiro, detens-me ora permites que me amarrem. Oficial de justiça, mestres, deixai-o livre. Ele se encontra sob minha guarda. Não podeis prendê-lo. Pinch, ataí também o criado. Está maluco. Amar um Drônio de Éfeso. Adriana, oficial insensato, que pretendes? Tens alegria vista de um coitado que a si mesmo se ultraja e faz violência? Oficial de justiça, ele é meu prisioneiro. Se o levardes, de mim exigirão quanto ele deve. Adriana, antes de ir, desobrigo-te de tudo. Leva-me ao seu credor, para que eu saiba quanto ele deve à dívida resgate. Meu bom mestre doutor, levai-o a casa com toda a segurança. Ó dia infame! Antífalo de Éfeso, o prostituta infame. Drônio de Éfeso, mestre, por vos me vejo agora preso. Antífalo de Éfeso, cala-te, biltre, que me deixas louco. Drônio de Éfeso, quereis que vos amarrem sem motivo? Ficai louco e gritai, aqui, diabo. Luciana, quanta tolice esses coitados dizem. Adriana, levai-os logo. Irmã, vinde comigo. Saem Pinch, os criados, Antífalo de Éfeso e Drônio de Éfeso. Dizei, a ordem de quem foi ele preso. Oficial de justiça, de um tal Ângelo, ourives. Conhecei-lo? Adriana, conheço, sim. E a quanto monta a dívida? Oficial de justiça, a 200 ducados. Adriana, de que compra? Oficial de justiça, de uma cadeia que lhe encomendara vosso marido. Adriana, soube que ele havia feito a encomenda para mim. Contudo, nunca vi a cadeia. Cortesã, pouco tempo depois de entrar, furioso, em minha casa vosso marido e arrebatar minha joia, a mesma que lhe vi no dedo há pouco, com uma cadeia ao colo vi de novo. Adriana, é bem possível. Porém nunca vi. Ourives leva-me, carcereiro. Quero ficar a par de tudo que houve. Entram Antífalo de Siracusa e Drômio de Siracusa, com espadas desembainhadas. Luciana, Deus nos acuda. Estão de novo soltos. Adriana, e de espadas na mão. Chamai mais gente, para os prender. Oficial de justiça, vão nos matar. Fujamos. Saem Adriana, Luciana e o oficial de justiça. Antífalo de Siracusa, pelo que vejo, as duas feiticeiras a espadas amedronta. Drômio de Siracusa, a que queria ser vossa esposa, agora vos evita. Antífalo de Siracusa, vai ao centauro e tira as nossas coisas. Não vejo a hora de entrarmos no navio. Drômio de Siracusa, ora, senhor, ficai mais esta noite. Não nos farão nenhum mal. Bem vedes que nos dirigem palavras amáveis, dão-nos dinheiro, parece tratar-se de uma nação muito amável. Se não fosse a tal montanha de carne louca, que me reclama para esposo, não importaria de viver aqui e virar bruxo. Antífalo de Siracusa, nem por toda a cidade eu passo a noite. Neste lugar. Por isso, não demores. Vai logo pôr a bordo nossas coisas. Saem. Ato quinto. Cena 1. Uma rua de fronte da abadia. Entra um mercador e Ângelo. Ângelo, fico triste por ter-vos retardado. Mas, em verdade, posso asseverar-vos que lhe dei a cadeia, embora o negue por maneira tão fria e desonesta. Mercador, em que conceito é tido na cidade? Ângelo, no mais alto. É de crédito infinito, muito estimado, de impoluto nome. Na cidade é o primeiro, sempre, em tudo. Uma palavra sua, em qualquer tempo, me faria empenhar toda a fortuna. Mercador, fala baixo. Eis-o aqui, se não me engano. Entram Antífalo de Siracusa e Drômio de Siracusa. Ângelo, justamente, e ao pescoço traz a mesma cadeia que por modo tão monstruoso negou ter recebido. Ficai perto de mim, vou-lhe falar. Senhor Antífalo, muito me admira o incômodo e a vergonha que me causastes, não sem vos manchardes algum tanto, por terdes protestado sob juramento e com tamanho afinco, não vos ter eu entregue essa cadeia que ao pescoço trazeis com tal descaso. Além da queixa, da prisão, do opróbrio por que passei, causastes a este amigo grande prejuízo, pois a não ter sido impedido por nossa controvérsia, a estas horas se achará velejando. Dei-vos essa cadeia, não é certo? Antífalo de Siracusa, creio que sim. Jamais neguei tal coisa. Mercador, negastes, sim senhor, sob juramento. Antífalo de Siracusa, quem foi que ouviu, quando eu jurei tal coisa? Mercador, eu próprio ouvi. Bem sabes que é verdade, miserável. Que opróbrio! Teres vida para te ombreares com pessoas sérias. Antífalo de Siracusa, não passas de um vilão, por me acusares dessa maneira. Provarei minha honra e minha honestidade agora mesmo, se tiveres o ousio de enfrentar-me. Mercador, teno, vilão. Aceito o desafio. Sacam das espadas. Entram Adriana, Luciana, a cortesã e outros. Adriana, para aí, por Deus. Não o ferais. É louco. Segurai-o por trás. Tomai-lhe a espada. Amarrai Drômio e a casa levai ambos. Drômio de Siracusa, mestre, corramos, pelo amor de Deus. Procuremos abrigo em qualquer casa. Aqui perto há um convento. Entremos nele. Do contrário, estaremos liquidados. Antífalo de Siracusa e Drômio de Siracusa se acolhem à abadia. Entra a abadessa. Abadessa, boa gente, acalmai vós. Por que causa vos reunis aqui? Adriana, para levarmos meu infeliz marido, que está louco. Permiti-nos entrar, porque possamos amarrá-lo e levá-lo para casa, e ele a razão recuperar consiga. Ângelo, percebi logo que ele não estava em seu perfeito juízo. Mercador, ora lástimo ter lançado contra ele mão da espada. Abadessa, há quanto tempo anda ele assim possesso? Adriana, passou toda a semana fatigado, aborrecido, triste, nas menores coisas muito outro do que ser costuma. Mas somente hoje à tarde a sua doença chegou a esses acessos de loucura. Abadessa, não perdeu muitos bens em algum naufrágio? Não teria enterrado algum amigo? Acaso os olhos não lhe ensejariam ao coração algum amor ilícito? É pecado frequente nos mancebos que dão aos olhos muita liberdade. Por qual destas razões sofre ele agora? Adriana, por nenhuma, a não ser, talvez, pela última, algum amor que o desviou de casa. Abadessa, por isso, certamente, o repreendestes. Adriana, foi o que fiz, de fato. Abadessa, mas com modos. Adriana, tanto quanto a modéstia o permitia. Abadessa, em casa apenas, creio. Adriana, não. Na frente de estranhos uma vezes. Abadessa, mas não muitas. Adriana, era o assunto de todas as conversas. Tanto sobre isso lhe falava, que ele mal podia dormir. Quando na mesa das refeições, de tanto eu falar nisso, não provava bocado. Quando estava só comigo, era o assunto que eu puxava. Se tínhamos visitas, atirava-lhe frequentes indiretas. A toda hora lhe dizia que ele era vil e mau. Abadessa, de aí ter acabado ele maluco. As queixas venenosas de uma esposa ciumenta são de efeito mais nocivo do que dentada de cachorro louco. Parece que essas rixas o impediam de dormir. Eis a causa de ter ele ficado com o juízo perturbado. Disseste que ele, às refeições, só tinha censuras por tempero. Ora, quem come sem a calma precisa, não digere, de onde se originarem grandes febres. E a febre que é, senão um grande acesso de loucura? Disseste que o repouso lhe perturbava sempre com censuras. Quando o recreio ameno é perturbado, que se segue senão tristeza e funda melancolia, irmã do desespero mais inquieto e feroz? No rasto deste segue uma tropa imensa de moléstias, de pálidas desordens, de inimigos da vida humana. A consequência é clara. Perturbações à mesa ou no repouso o mais cordato ser deixam furioso. Assim, foi tão somente o teu ciúme que perturbou do esposo o claro lume. Luciana, ela só repreendia com brandura, e ele com voz lhe respondia dura. Deixais tantas censuras sem resposta. Adriana, é que ela em mim faz despertar remorsos. Entrai, amigos, e amarrai-o firme. Abadessa, jamais. Em minha casa ninguém entra. Adriana, dizei aos servos, pois, que o tragam logo. Abadessa, não, que ele se acolheu a um lugar santo. De vossas mãos deve ficar seguro, até que a razão eu possa devolver-lhe, ou desista do esforço, por inútil. Adriana, eu, só, quero tratar do meu marido, ser a enfermeira na doença dele. Nisso não quero ter quem me auxilie. Deixai, assim, que a casa me conduzam. Abadessa, ficai calma. Impossível é entregá-lo sem lançar mão, primeiro, dos recursos de que disponho. Drogas benfazejas, xaropes, orações, porque consiga reconduzi-lo à dignidade humana. É ramo e parte do meu voto sacro, caridoso dever da ordem que sirvo. Deixai, ó, pois, comigo e ride tranquila. Adriana, não sairei daqui, deixando o esposo. Não fica bem a vossa santidade separar da mulher o seu marido. Abadessa, não insistais, que dar vô-lo não posso. Sai. Luciana, ao duque vos queixai dessa violência. Adriana, vou procurá-lo aos pés, prostrar-me dele até que minhas lágrimas e preces demovam sua graça a, pessoalmente, tomar desta abadessa meu marido. Segundo o mercador, se estou certo, o quadrante do relógio marca 5 horas, o momento exato de por aqui passar o próprio Duque para o Vale da Morte, o melancólico lugar da execução dos condenados, um pouco além dos fossos da abadia. Ângelo, e que motivo traz? Segundo o mercador, vem assistir ao público espetáculo da decapitação de um reverendo siracusano, cujo triste fado trouxe à nossa Bahia, contra os duros estatutos e leis desta cidade. Ângelo, de fato, eis-lo que chega. Vou ver isso. Luciana, a passagem do Duque cai de joelhos. Entra o Duque com seu séquito, Egeu, de cabeça descoberta, o carrasco e auxiliares. Duque, de novo proclamai. Se algum amigo dele quiser pagar o seu resgate, ser-lhe-á perdoada a pena. Assim fazemos pela grande piedade que nos causa. Adriana, mui nobre Duque, impetro-te justiça contra a abadesa. Duque, é digna e muito virtuosa. Nenhum mal poderá ter ela feito. Adriana, não desagrade a vossa graça. Antífolo, meu marido, que eu fiz senhor de todos os meus bens e de mim, seguindo nisso vossa carta imperiosa, foi, de súbito, tomado hoje, o fatal e triste dia. De um vergonhoso ataque de loucura, que o fez correr às ruas da cidade, causando aos transeuntes mil incômodos entrando pelas casas, de onde joias tirava, anéis e o mais que lhe pudesse ser a fúria agradável. Pude, a custo, mandá-lo para casa, enquanto eu própria procurava pagar os prejuízos que, aqui e ali, sua fúria cometera. Nisso, não sei por que violentos meios, pôde escapar dos guardas que o detinham e, juntamente com o criado louco, tomados ambos de um violento acesso, de espadas nuas sobre nós caíram, a fugir-nos forçando, até que auxílio buscássemos de novo. Nesse ponto entraram na abadia, onde seguíramos, se a superior a porta não fechasse, não permitindo que em pós dele fôssemos, nem deixando que a casa o conduzissem. Assim, determinei, gracioso Duque, nos seja ele ora entregue, porque eu possa levá-lo para casa e tratar dele. Duque, teu marido me serve há muito tempo nos trabalhos da guerra. A ti me prende, desde quando o acolheste como esposo, minha palavra de honra de que sempre faria o que pudesse em prol de Antífalo. Algum de vos aí bata na porta da abadia e me chame a superiora. Antes de ir deixo o caso resolvido. Entra um criado. Criado, fugi, minha patroa, sem demora. Meu mestre e o criado estão outra vez soltos. Dão nas criadas, sem poupar nenhuma. O doutor amarraram. Chamuscaram-lhe a barba com tições, e quando o fogo começa a subir, arremessaram sobre o coitado baldes de água suja, para extinguir as chamas. O meu mestre lhe recomenda calma, enquanto o criado, como se faz com os loucos, o tosquia com uma grande tesoura. Se não fordes em auxílio do mísero, é certeza darem-lhe os loucos conta do canastro. Adriana, cala, imbecil. Teu mestre está aqui dentro. Ele o criado. Não sabes o que dizes. Criado, por minha vida, estou falando sério. Mal respirei, depois daquela cena. Grita por vos e jura que se, acaso, conseguir vos pegar, há de queimar-vos o rosto e vos deixar desfigurada. Ouvem-se gritos dentro. Ouço, ó. Fugi, senhora, sem delongas. Duque, fica junto de mim. Não tenhas medo. Guardas com alabardas, aqui perto. Adriana, ó Deus. E meu marido? Testemunha sede de que, invisível, ele pôde transportar-se pelo ar. Neste momento vimos-lo entrar ali, e ora está fora. Isso ultrapassa o entendimento humano. Entram Antífalo de Éfeso e Drômio de Éfeso. Antífalo de Éfeso, justiça, grande duque. Eu te suplico. Concede-me justiça por aquele serviço que te fiz quando, na guerra, recebi fundo golpe por salvar-te. Pelo sangue que, então, por tua causa de mim se escoou, concede-me justiça. Egeu, se o medo à morte não me faz caduco, vejo meu filho Antífalo com Drônio. Antífalo de Éfeso, justiça, doce príncipe, contra essa mulher que tu me deste, como esposa. De mim ela abusou, fez-me alta injúria, desonrou-me, tratou-me com tal fúria, que conceber não pode a mente humana tudo o que hoje me fez essa megera. Duque, conta o que houve e acharás em mim justiça. Antífalo de Éfeso, hoje, senhor, ela fechou-me a porta, para se banquetear com gente à toa, dentro de minha casa. Duque, a falta é grave, muito grave. É verdade o que ele disse? Adriana, não, meu bom lorde. Eu, ele próprio e a mana jantamos juntos hoje. E morrer quero, se tudo o que ele diz não for mentira. Luciana, não quero ver jamais a luz do dia, nem repousar à noite, se verdade não for quanto ela disse a Vossa Alteza. Ângelo, quanta mentira! As duas são perjuras. Fala a verdade o louco neste ponto. Antífalo de Éfeso, meus soberanos, eu sei o que vos digo. O vinho não me turva o entendimento. Não me transtorna a cólera furiosa, muito embora os ultrajes a mim feitos pudessem deixar louco o homem mais sábio. Esta mulher deixou-me hoje na rua, quando eu ia jantar, o que este ourives confirmar poderia, se não fosse com ela estar mancomunado agora, pois ele me deixou neste momento para ir buscar uma cadeia, tendo prometido levá-la ao porco espino, onde o Baltazar então jantamos. Não tendo aparecido, após a mesa saí a procurá-lo e, em companhia do senhor que aqui está, o achei na rua. Então jurou-me este astucioso ourives que entrega me fizera da cadeia que, Deus o sabe, nunca e nunca eu vira. Sob essa acusação mandou prender-me. Obedeci-lhe e, sem demora, a casa enviei meu servo em pós de alguns ducados, que ele não trouxe. Então, em termos brandos, falei ao oficial para que, juntos, fôssemos até casa. Em caminho, porém, nós encontramos minha mulher, a irmã e uma caterva de cúmplices. Com eles vinha um tipo denominado Pinche, uma grisela, espécie de esqueleto, um saltimbanco, um charlatão e tirador das sortes, um pobre diabo de olhos encovados, um biltre de olhar baço, um morto-vivo. Pensai só que esse escravo amaldiçoado se arvorou a exorcista e, de olhos fixos nos meus, tomou-me o pulso e, com seu todo de alma penada, a me fitar, me disse que eu estava possesso. Nisso, todos caíram sobre mim, as mãos me ataram, amarraram-me os pés, e, juntamente com meu servo, também todo ele atado, nos puseram num quarto úmido e escuro. Com os dentes pude desfazer os laços e libertar-me, vindo incontinenti procurar vossa graça, a quem suplico que se me dê satisfação, completa de tanta ofensa e de tão grande opróbrio. Ângelo, posso afirmar, milorde, que, em verdade, hoje jantar ele não pôde em casa. Duque, mas recebeu, ou não, tua cadeia? Ângelo, sim, milorde. Ao pescoço ele a trazia, quando por nós passou. Todos a viram. Segundo mercador, posso, demais, jurar que vos ouvi com estes ouvidos, confessar que tinhais a aludida cadeia, ao passo que antes, no mercado, dissestes o contrário. Foi então que eu fiz uso desta espada e fostes refugiar-vos na abadia, de onde saístes, penso, por milagre. Antífalo de Éfeso, jamais entrei os muros da abadia, nem nunca a espada contra mim tirastes. O céu me testemunha de que nunca vi nenhuma cadeia. Tudo quanto contra mim massacastes é mentira. Duque, quanto complicação! Até parece que aprovar-vos deu Circe a bibiragem. Se na abadia ele tivesse entrado, ainda estaria lá. Se fosse louco, não poderia discorrer com tanto sangue frio e coerência. Assegurastes que ele jantou em casa, mas o ourives afirma o oposto. E vós, que dizeis disso? Drônio de Éfeso, ele e aquela mulher jantaram juntos, no porco espinho. Cortesã, e fato, foi quando ele me arrebatou do dedo aquele anel. Antífono de Éfeso, é certo, nobre duque. O anel é dela. Duque, viste quando ele entrou nesta abadia? Cortesã, tão certo como vejo vossa graça. Duque, é estranho, ri de chamar a superiora. Sai uma pessoa do séquito. Se não estás variando, enlouquecestes. Egeu, muito poderoso duque, uma palavra me seja permitida. Ali percebo o amigo que me vai salvar a vida, por mim pagando a multa combinada. Duque, fala, Siracusano, o que quiseres. Egeu, por obséquio, senhor, não sois Antífolo. E não se chama Drônio aquele escravo que a vos está ligado? Drônio de Éfeso, até há uma hora ligado a ele estava. Mas por sorte, devo-lhe esse favor, roeu-me a corda. Ora sou Drômio, escravo desligado. Egeu, penso que ainda vos lembrais de mim. Drômio de Éfeso, vendo vós, nos lembramos de nós mesmos, pois até há pouco estávamos atados, como ora vos achais. Pelo que vejo, Pinche vos pôs também no seu regime. Egeu, por que me olhais dessa maneira? Penso que sabeis quem eu sou. Antífono de Éfeso, até este instante jamais vos tinha visto em toda a vida. Egeu, é que a tristeza me alterou bastante diz que nos separamos. As cuidosas horas e o tempo com sua mão deforme me deixaram no rosto estranhos sulcos. Mas respondei-se pela voz, ao menos, não vos lembrais de mim. Antífono de Éfeso, não. Egeu, e tu, Drômio? Drômio de Éfeso, tampouco eu, meu senhor. Egeu, tenho certeza de que de mim te lembras. Drômio de Éfeso, ora, senhor, e eu tenho certeza de que não me lembro. E quando uma pessoa vos nega alguma coisa, será forçoso ficar desatado à sua palavra. Egeu, não me conhece a vós? Ó tempo ingrato! De tal maneira a língua me fendeste nestes curtos 7 anos, que meu único filho não reconhece o som rachado de minhas desentoadas amarguras. Embora tenha o amarfanhado rosto recoberto de neve floconosa do inverno destruidor da seiva viva, e congelados já me estejam todos os condutos do sangue, ainda me resta nesta noite de vida algum resquício da memória de outrora, minha lâmpada quase extinta ainda emite uma luz tênue, ainda ouve alguma coisa um ouvido moco. E todas essas testemunhas dizem, não posso errar que tu és meu filho Antífolo. Antífono de Éfeso, não vi meu pai em toda a minha vida. Egeu, entanto, sabes, jovem, que há 7 anos, me separei de ti em Siracusa. Sim, compreendo, meu filho. É que te acanhas de me reconhecer nesta miséria. Antífono, o duque e todos quantos me conhecem podem dar testemunho do que afirmo. Jamais vi Siracusa em toda a vida. Duque, posso te assegurar, Siracusano, que, há 20 anos, Antífolo é meu súdito e que ele nunca esteve em Siracusa. Vejo que há muita idade e os sofrimentos te fizeram perder de todo o juízo. Volta à abadessa com Antífolo de Siracusa e Drômio de Siracusa. Abadessa, muito poderoso duque, olhai este homem que tem sofrido muitas injustiças. Todos se aproximam para olhá-lo. Adriana, ou vejo mal, ou vejo 2 maridos. Duque, um destes indivíduos geme do outro. Dá-se o mesmo com aqueles. Mas quem pode dizer qual seja o espírito, qual o homem? Drômio de Siracusa, Drômio sou eu, senhor. Mandai-o embora. Drômio de Éfeso, Drômio sou eu. Não permitais que eu saia. Antífono de Siracusa, não sois Egeu. Ou acaso sois o espírito dele somente? Drômio de Siracusa, o meu antigo mestre. Quem foi que vos atou dessa maneira? Abadessa, fosse quem fosse, a mim cumpre soltá-lo dessas cadeias, para que um marido, com sua liberdade, a ganhar venha. Dize. Me, velho Egeu, se já tiveste por esposa uma Emília, que 2 gêmeos te brindou de uma vez, 2 lindos filhos. Ó! Se és o mesmo Egeu, fala! Me! Fala-me que aqui tu vês aquela mesma Emília. Egeu, se não estou sonhando, tu és Emília. Se és ela mesma, dize onde está o filho que contigo flutuou no fatal mastro. Abadessa, eu, ele e Drônio fomos recolhidos por gente de Pidâmno.